Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 1:02, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Muito obrigado a você que para tudo que tá fazendo para ouvir o Pretinho Básico. Estamos no ar ao vivo até as 2 no oferecimento de Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem como a galera do Pretinho. Aqui estão eles, os sobreviventes da ceia de Natal, Cadê? Oi, aí, beleza? Marcos Piange! Minha mulher perdeu meu peru. E agora, Pedro? E agora, rapaz? Como é que tu tá fazendo depois disso? Ele tá feliz na vida. Alguém pegou meu peru, cara, nesse dia. Não, foi a tua mulher. Porque não foi minha mulher, porque ela levou lá pra Curitiba, ela, né? Pegou o peru do vizinho. Pegou meu peru e levou pra Curitiba. Lá, pra chegar lá cedo, os caras escolheram lá o peru. É o peru no lado de lá da cerca. Pegou as malas, deixou na rodoviária meu peru. Ah, não! Abandonou meu peru na rodoviária. Alguém pegou. Ficou feliz com o peru. Alguém comeu meu peru. O peru de Marcos Peanjas fez a felicidade de alguém. É o espírito natalino, parabéns. O Potter tá com a gente, hein, Potter? Tudo bem? Boa tarde, Mar. Periga que tinha o meu nome. Quem? Mal. Ah. Mal, é que a gente se trata assim de intimidade. Eu falei pra ti, Potter, não traz pro ar ao vivo. Às vezes escapa, né, cara? A nossa intimidade. Não, barba. A estrela móvel do Pretinho Básico de segunda é ele! Neto Fagundes! Fala, missioneiro! Comeu um churrasco no novo Natal, ô, nego, velho. Olha, metemos. Mas credo, aquela costela de peru. Mas Deus o livre, querido. Eu comi até a maçã costela da boca do porco. Lá em casa comemos até a maçã da boca do porco. Mas o porco é no ano novo, cara. Não, ah, não, mas já começamos a comer aquele louco agora, nego. Nego velho come porco sempre, né, amor? Porco é grande, né? Calendário é frescura, né? Matou o boi e matou o porco também, né? O porco tanto morto ali, querido. Não dá pra comer vivo. Tentei uma vez. Dá uma dor nas costas. E é liso o bicho, né? Dá uma assadura no peito, querido. Bom, o Féter é mais um dos que estão em férias aqui no Pretinho. Se a gente começar grande a contar... Grande abraço, hein, Alexandre. Quem não, tá conta, de férias... conta, pra ir pra não criar expectativa na semana. Porã tá de férias. O Féter tá de férias, tá? Porã tá de férias. A Rodaica tá de férias. A Rodaica tá de férias. O Duda Garbi tá de férias. O Lelê tá de férias. Não faz falta, o Duda não faz falta. Lelê também não faz falta. O Mr. P não sei onde é que tá, mas era pra estar aqui. O Mr. P tá chegando aí, eu acho. O Pedro Esmanioto. Tá aí, tá vindo. Tá aí. Vindo lá de fora, tava lá fora com o pai, mas às 6 vai estar aqui com a gente. Ô Pedro, tava piscina, com o Luiz Fernando, querido. Tem piscina? Pedro Manuel tem piscina na casa dele. Lá fora Santa Maria. Lá fora com o pai? Lá fora com o pai. Piscina em Santa Maria é mais ou menos como chuveiro. Não entra como item opcional nas casas. Tem que ser obrigatório. Tem que ter um buraco com água em Santa Maria, senão o cara não vive. Pode ser um tanque, qualquer coisa. Mas a gente lembra daquele tipo de calorão lá de Alegrete, Uruguaiana, fronteira. É que a fronteira essa é um calor. Olha, cara, é um calor. Assim como é frio, porque é em cima de uma pedra, né? Então a. É que nem Santa Maria, né? É, tipo Santa Maria, mas por Santa Maria é em cima de uma pedra e é num buraco. Ele fica no meio do vale, então, ou seja, o chuvisco. Mas Alegrete é mais quente. Mas eu me lembro direitinho da nossa família, assim, sentado na frente da casa. Se abanando, cara. Na frente de casa, eu ficava pensando, as pessoas não entram, por três motivos. O fedor do Boa Noite, cara, que começa a matar mosquito. Que aquilo, eu não sei se funcionava com mosquito, com pessoa funcionava. Eu perdi uns 3 ou 4 primos. Com Boa Noite ninguém pica ninguém. Ninguém. O calor pegando dentro daquele troço, só aquela fumaceira, fedor. E o ventilador meia boca, né? O ventilador meíssima boca, que aí não dá pra entrar. E outra coisa, e o calor do teto, né, cara? Era um troço que ficava armazenado. Era só aquele lambrezinho por cima, assim, com o calor pegando. Deus do livro, o calor levava uns 3 dias pra sair de dentro da casa. Tu ia sair, o calor te abraçava. Bom, hoje é segunda-feira, 26 de dezembro de 2011, o Dia Mundial da Troca de Presente, né, cara? Hoje é o dia. É verdade. É hoje. Na verdade, são de 7 a 30 dias que você tem pra trocar. Não, certo, né? Mesmo. Tem uns que tem 60 dias, mas... É dar presente no dia de reis, né, que é o dia que os reis magos deram presentes pra Jesus Cristo. É dia 3 de janeiro, 6. É isso? 6 de janeiro. 6 de janeiro, que é o dia de desmontar a árvore de Natal e dar os presentes. Por isso que tu me deu meu presente ainda. Tô por isso que não. Mas tá de pé, o teu presente tá de pé. Eu tava até achando estranho. Pô, o Marquinhos não me deu presente esse ano. Tô com o lance encabeçado pra ti. Tá de pé o negócio. Bom, vamos pros destaques do Clique RBS nessa segunda-feira. O final de semana foi trágico nas estradas, né? Hoje pela manhã, um acidente entre um ônibus e um veículo da Argentina matou 5 pessoas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu não vou permitir que tu aplauda esse tipo de notícia. Olha, ó, encarnou. Mudou, né? Encarou o Peter agora ali. Encarnou. Foi o Maurício que aplaudiu, só pra deixar claro. Maurício aplaudiu e disse que não. Mr. P chegou! Olha aí! Que bonito, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo com o peru lá? Tudo ok. Peru quentinho. Qual era a notícia mesmo? Infelizmente, é o final de semana trágico nas estradas, né? O acidente de hoje pela manhã, ele levou uma família de argentinos. 24 o número de mortes nos acidentes de trânsito nas estradas gaúchas. Eu peguei sala pra Dom Pedrito, 450 quilômetros de ida e volta. Quantos acidentes tu viu? Zero, né? O cara não vê muito. Sempre vê. Não, eu não vi o acidente, vi um carro capotado. Esse acidente aí que falou hoje agora, eu escutei agora há pouco, foi um absurdo isso. Aquelas tragédias horríveis, né? Uma van Safira que vinha ultrapassar um outro carro, calculou mal, de acordo com a polícia, né? Então, da Argentina, né? É. Menos mal. E de Rosário a São Gabriel, acho que eles estavam indo. É, 990 ali. E aí, no sentido contrário, veio um ônibus, se chocaram e... Da Argentina, né? Todas as vítimas são argentinas. O ônibus também da Argentina? Também. Santa Catarina, o número de mortes no feriado de Natal chegou a 14 e superou o registrado em 2010. Foram 38 gaúchos e catarinenses mortos no final de semana. Mas carro IPI reduzido, apaixonados por carro como todo brasileiro. É isso aí, continuem comprando de carro cada vez mais veloz. Lotando as estradas. Viajando todo mundo junto. Vocês viram a notícia? Sem educação, né? Principalmente. Não vai diminuir. Não vai diminuir. Viram a notícia agora. Ano que vem vai aumentar esse número. Não precisa mais mostrar onde tem pardal, né? Onde tem controlador de velocidade. Não precisa mais daquela placa avisando. Não sabia. Eu vi menos placas mesmo, cara. Não, não, vai começar em 2012. Na BR-290. Uma nova lei. Não precisa mais avisar que está sendo... Não adianta nada, botaram todos os pardais. Maurício, os pardais existem entre a gente faz quanto? Mas eles mudam o lugar. Mas o radar móvel não precisa mais avisar. O radar móvel nas estradas nunca foi avisado. Claro, eu já fui multado. Cara. Não, Maurício. O móvel que fica com a polícia na mão, não. É obrigado a avisar. Não, cara. Mas você tem que fazer numa metragem, numa quilometragem, num quilômetro de distância de uma placa que avisa. Cara, eu fui multado uma vez indo pra Livramento no Natal, os caras estavam tranquilos sem nenhuma placa. Estavam no meio de uma árvore lá, paradinhos. Não precisa botar a placa, mas tinha uma placa um quilômetro antes. Avisando a velocidade que podia andar. A velocidade, claro, escrita, atenção, radar móvel. Radar móvel. Na estrada. Nesse trajeto, Potter. Atenção, radar móvel, que eu não sei quanto pode ser 20 quilômetros, pode ser 30. Mas essas placas têm em todo o caminho da BR-290. Mas se essa placa que avisa, Essa que avisa. Essa não é a mesma do radar fixo. O radar fixo também pode tirar. Pode tirar também a partir de agora. Não, mas o que eu raciocino é o seguinte: os pardais estão aí há anos, né? Acho que entre 15 anos entre a gente, né? Diminuiu alguma coisa? Não diminui nada. Talvez tenha mantido. Onde tem. Não, amor. Você acabou de dar um número que aumentou de um para outro, cara. E tem mais pardal. Não diminui. Esse número de mortes é desde 2001 que não se alcança isso. Talvez os pardais tenham estacionado o número. A cultura brasileira... E leva em conta que o número de carros aumentou violentamente. O número de motos... Talvez proporcionalmente tenha acontecido. Mas as motos morrem mais na cidade. Na cidade, do que na estrada, né? Mas nós somos mal educados. Sim. A gente é mal educado. Mais do que isso, né? Vamos botar um pouquinho de culpa no governo também, que nunca faz a manutenção decente das estradas. Não duplica as estradas, né? Que não tem acostamento, não tem duas, três pistas, como em qualquer lugar desenvolvido. Né? Estrada duplicada. E não desenvolvida também. Qualquer país em desenvolvimento tem estradas melhores que as do Brasil. Por falar em economia, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e se tornou a sexta maior economia do mundo, conforme o Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios, numa reportagem publicada hoje pelo jornal britânico The Guardian. A publicação aponta a crise de crédito nos bancos britânicos em 2008 e a recessão europeia como causas da queda do Reino Unido para a sétima posição no ranking. Pelo lado brasileiro, o destaque são as exportações para o Oriente. Quais são os 5 primeiros, Piangers? É Estados Unidos, China, Japão. China, Japão, Alemanha, Japão, e mais França. Rússia, a Rússia. Índia tá também. Índia é a quarta maior economia. Mas a Alemanha então tira uma. É a terceira, Alemanha então. Também. Não, maior economia da maior PIB. Não, não, a Índia tá com PIB alto também. Mas é já, quarto. Será que é a Índia? Não. É que tem dois, tipo, dois rankings, né? O nominal e o PIB que não é nominal, né? Tem dois rankings. Sem nome, aí. O PIB sem nome. É, no Brasil tá em, é o PIB anônimo. No Brasil tá em oitavo, no outro Brasil tá. Tá em quinto. Agora em quinto. Em quinto, né? Sexto, né? Sexto. Passou a Inglaterra. Agora, se for distribuir o PIB, né? Que é a soma de todas as riquezas do Brasil. É, pelo número de habitantes per capita, a gente fica atrás do Gabão. Grande abraço, pessoal do Gabão. Não, atrás de um monte de país, né? Claro, o ideal é um país ter o PIB distribuído por todos os seus habitantes de uma maneira mais justa, mais equilibrada. O primeiro PIB per capita no mundo é Luxemburgo, que tem pouca gente, muito ricos. Baita técnica. E os Estados Unidos está muito bem ranqueado também. Sei lá, a Alemanha muito bem ranqueado também. A Inglaterra, a Grã-Bretanha fica melhor ranqueada que o Brasil. O Brasil cai de sexto para centésimo. Alguma coisa. Meu. Tem um monte de dinheiro no Brasil e esse monte de dinheiro está na mão de 1%. Né? É, resumindo, é isso. Governo divulga feriados nacionais para 2012. Os feriados vão ser o seguinte: 1º de janeiro, um domingo. Domingo. Até domingo, Maurício. 21 conta. De abril, sábado. Não conta. Tira dentes. Também não conta. Perdemos não conta. Mais. Eu gosto, sábado, feriadão. É. 1º de maio, terça-feira. Tá aí. Já começou. Feriadão. Feriadão, vamos na segunda. Um monte de morte nas estradas. 7 de setembro, sexta. Feito! Feriadão. Ó, aqui é 12 de outubro, sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Brasil! É, comemorando o feriadão. Certo, certo. Depois tem 2 de novembro, sexta-feira! Falado na quinta. Brasil! Aí tem dia 15 de novembro, quinta. Feriadão. Feriadão. Quinta-feira. 15 de novembro. Ah, mas deu Fetter, vai na. Tem que trabalhar. Pô, vai ter três feriadão ali, ó. 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro. Mas é beleza, não dá pra reclamar do ano que vem. É ano bissexto, né? É. Maravilhoso, adoro o ano bissexto. E o outro feriado nacional é 25 de dezembro, uma terça-feira. Tem um vizinho meu que eu acho que é meio bissexto. Pessoal, Natal teria que ser numa lógica na segunda-feira, né? Mas como é ano bissexto, tem 29, né? E aí tem os pontos facultativos, ó. 20 e 21 de fevereiro, que é o carnaval. 22 de fevereiro é a quarta-feira de cinzas. Que é, cai numa quarta, viu? A quarta-feira de cinzas. Ah, que bom. Primeira vez, hein? 6 de abril, a sexta-feira santa. 7 de junho, Corpus Christi. A sexta-feira santa é quinta ou sábado? A sexta vai ser uma sexta. Aí tem 24 de dezembro, que é a véspera de Natal. 31 de dezembro, que é a véspera de ano novo. 24 de dezembro. O Natal vai ser feriadão, então. O Natal vai ser segunda-feira, né? Terça. Dia 1º vai ser. Pois é, mas terça. Tudo bem, então. 24 provavelmente vai ser segunda. Brasil! Chega com esse Brasil aí, tchê. E dia 28 de outubro, dia do servidor público. Louco que chegue logo o Natal do ano que vem. Ah, como tá passando rápido, essa, né, semaninha aqui, ela é boa, né? Não acontece nada. Nada, né? Não, tá tranquilidade. Não, sabe que não vai ser demitido, pode fazer qualquer bobagem. Cuidado, hein? Cuidado. O atacante Adriano deve prestar depoimento hoje sobre o tiro acidental que acertou a mão de Adriene Cirilo Pinto dentro do carro dele na madrugada de sábado. O Adriano disse que ele só tava dando um tirinho nessa louca. Não, tem o áudio, tem o áudio. Não, isso foi um revólver, cara. Acabou com a mão da guria. O Adriano mentiu, né? Ele foi na delegacia e mentiu. Por quê? Ele mentiu, porque ele falou que não tinha nada a ver com a arma e que a arma veio um tiro de fora. Não, foi de trás, e a arma estava de dentro. De segurança, e ele estava lá atrás. Pertence ao segurança dele. É, e aí agora a perícia diz que o tiro veio do banco de trás. Essa sabe é onde que o Adriano estava. Resumindo, sentado. Quem vai se ralar é o dono dessa arma. Não, as gurias, as outras gurias já disseram que ele estava atrás. Ah! Já disseram que ele estava atrás. Não é o Adriano. Um cara tranquilo, né? O Adriano, ele é. É, a cada 3 meses um escândalo. É. A última dele foi que ele deu 60 mil reais para um traficante, né? E aí ele foi na delegacia e falou: não, aquilo lá era para comprar cestas básicas e presentes para as crianças. Ué, não é? Né, Adriano? Fazer o quê, né? Mas eu acho que o Neto tem razão, cara, porque na cabeça dele eu vou ali dar um tiro nessa louca. claro. Tô dando um tirinho. Não, esse é o argumento. O quadro da garota é estável, ela vai ter que fazer uma cirurgia de reconstrução do dedo indicador. Meu Deus. Da mão esquerda. Ah, não. Pode crer. E um homem convidou garotas de programa para tomar chimarrão. Eu acho que poderia propor. E acabou lá. Roubado em Santa Catarina. Pois é, querido, que loucura. Como é que foi isso, nego velho? Mas olha, querido, eu chamei as gurias. E as gurias, só aquelas gurias da vida fácil, sabe, querido? As gurias que são foi queridas. Lá, foi no bairro Bom Pastor em Chapecó, nego velho. Me levaram até a bomba. Querido. Ele disse que as duas mulheres chegaram na residência por volta das 8h30 da manhã. É que eu gosto que chegue cedo. Mas é que nego velho convida as tiras pra tomar chimarrão, né, cara? Eu aí, gosto de olhar bom dia Rio Grande e as outras no meu olho. Elas se ofereceram pra fazer um programa. É nego, pra aproveitar véio. O tesão do mijo. O nego velho afirmou que não queria, porém convidou as duas pra tomar um chimarrão. Ah, vamos tomar um mate então. Entre uma cuia e outra, resolveu levar uma delas pro quarto. Ó, já quis. Elas me perguntaram, trepemos ou tomemos um mate? Aí eu disse que não tinha erva, né? Aí depois que ele levou uma delas pro cômodo, porque nego velho vai pro cômodo. Vai pro cômodo. Vai pro cômodo. Percebeu que a segunda mulher tava furtando o dinheiro da carteira dele. Ei, que ele guardava na pia da cozinha. Vai cá, nego mas velho. É um lugar seguro. Mas com quanto pia? Você que tem dinheiro em casa, guarde na pia. Eu morava com os guris uma época e os guris levavam as gurias de madrugada pra casa lá e não tava e as gurias roubaram. Olha aí, o homem fechou a casa, trancou as mulheres e chamou a polícia. Uma delas conseguiu escapar, levou 350 pila do nego velho. Ah, nego velho. E a outra não fugiu, foi encaminhada pra delegacia de polícia. Que rateada, nego velho. É que eu ganhei no jogo do bicho esses 300. Oh, né? E aí, em qual? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Joguei na cobra. Apostei tudo pensei na que cobra. Tinha jogado na cobra e perdeu na aranha. Perdi na aranha. É quase tua matéria essa, né? É verdade, amigo. Isso acontece muito, né? Quem é que nunca foi assaltado por meretrizes? Tomando chimarrão? Só eu e o Potter. Tomando chimarrão, só tu e o Potter. No mesmo dia, só eu e o Potter. Às vezes o cara é assaltado no preço, né? Amigo meu pagou 900 contos esses dias. Uau, né? Nossa, 900 contos, cara. Americano, o mecânico, né? Tava só, caro. O americano ganhou uma Lamborghini no sorteio. Bateu 6 horas depois. Não. E agora quer vender. Ah, é. Quer vender. O David Dopp, de 34 anos, foi premiado em sorteio da loja de conveniência. Eu acho que ele tava meio doping, né? Tem que fazer o teste do doping. Né? Pode anunciar no classificado do Pretinho aqui. Lamborghini, né? Lamborghini batida. E um homem foi preso após voltar a um bar pra terminar a cerveja depois que ele roubou o bar. Ah, é isso aí. Tá, roubou o banco. Aí ele roubou um banco, falta o TP, ele voltou, roubou um banco. O John Whittle foi preso em bar 10 minutos depois de deixar o banco. Roubou o banco e foi pro bar pra tomar uma cervejinha. Com dinheiro, com saquinho de dinheiro. Funcionário branco. Ele quer disfarçar, tipo assim, tá tudo tranquilo comigo, eu tomo uma serva, aí o cara prende. Cara. Funcionário do bar disse que ele sumiu 30 minutos após pedir a cerveja. Então ele não foi preso? O que aconteceu, produção? Não entendi também, tá meio confusa a notícia. Não, ele é preso ao voltar à barra, mas 30 minutos depois... TP foi mal escrito. É. Quem é o cara que tá trabalhando TP? Cerveja, voltou, foi roubar o banco e voltou pra quem terminar a cerveja. Quem é o cara que tá com TP? O Cagê. Cagê? Ah, o que aconteceu, Cagê? Explica TP melhor. TP aqui, cara. Vamos passar de novo o TP aqui, vai. Homem é preso ao voltar à barra para terminar a cerveja. Ah, então, ele pediu a cerveja e sumiu por 30 minutos. Nesses 30 minutos, ele roubou o banco. Roubou o banco e foi lá pra tomar cerveja. Tá mal construído. Tá? Agora é a verdade. É a faculdade, depois que aboliram o diploma, né, amigo? Não, acabou, né, Marcelo? Homem é preso por bater em cliente de karaokê após ter sido vaiado. Isso acontece muito comigo, cara. É vaiado no karaokê, vai cantar Born to Be Wild. Canta Born to Be Wild aí, Maurício. Born to Be Wild? Não sei cantar. Born to Be Wild. Só Maurício agora. Vai. Born to be wild. Isaiah Johnson Amaral atirou o microfone no era parente. Azaiah. Sua performance. Azaiah Thomas. Isaiah. Azaiah é o nome muçulmano, cara. Azaiah, meu. Acabou minha trilha, acabou a notícia. Tinha mais notícia, mas não. Só a última frase. Após ser expulso, ele retornou ao bar e agrediu mais 3 pessoas. É importante. Vai de cachorro. Obrigado, Marcelo. Tava muito bom hoje, viu? Obrigado. Realmente, olha. Mr. P! Opa, e as projeções do passado, do que o ouvinte faz, baseado em que ele percebe ou acha que a gente é hoje. Como é que e aí ele aumenta mais ainda. Sim, né? Que bom. O ouvinte nos interpreta de uma forma. E quando inventa ele projetar para o passado como a gente era, fica maior ainda tudo que ele pensa e que ele imagina. Entendi. Sim, entendeu? Sim. Então é a lista do William de aumento, né? Uma lente de aumento. Sim, e é espetacular isso. O William de Blumenau mandou uma lista aqui dizendo como os pretinhos deveriam ser. Olha, quando o guri na sala de aula e tal, na escola. Já veio alguns. O Neto Fagundes era do fundão. E é um exercício último, interessante, vamos ver o que tem de certo e errado aqui, tá? Vamos ver. KG. Diga se ele acerta ou erra. Tá, vai lá. Garoto diferente, sempre com camisas negras de banda, ouvindo o seu fone de ouvido lá no fundo, mas era inteligente, usava toda a sua experiência para se dar bem na escola. Os meninos se perguntavam como ele tinha cabelos brancos e eles não. Era abaco, né? O único erro é que não tinha fone de ouvido na época. É, vamos ver. E aí, Cajé? Não, os caras acham que eu já nasci experiente, né? Eu tava na escola experiente. Tá, mas tinha fone de ouvido? Tinha fone de ouvido, ficava sentado no fundão. Era gramofone, né? Não, como é que era aqueles fones que tu botava as fitas cassete e rolava? Ah, então tá certo. Walkman. Na verdade, o Cajê, ele estudava como os gregos estudavam, assim, sabe? O professor saía caminhar pelas ruas, eles iam atrás ali, ouvindo. Aí parava embaixo de uma sombra. Isso aí, não tem aula. Usava camiseta de banda, Cajê? É, Beatles e Rolling Stones, só. Beatles. Não, tá tão errado aqui o Cajê é o único cara que chama os Beatles de Beatles. Ah, que Beatles. Os Beatles, os Rolling Stones e de vez em quando Pink Floyd. Não, mas, mas isso é muito legal, porque tem gente que constrói amizades com base em camisas de banda. Sim, forma tribo. O Lelê uma vez falou que qualquer pessoa com a camisa do AC/DC é um cara legal. Pra ele já é amigo. Pra ele já é amigo. Eu tenho dois amigos, o Ledu e o Alan, que se conheceram no colégio porque os dois estavam usando a camisa do Iron Maiden. Normalmente eu, como fã do YouTube, me preocupo quando eu vejo alguém com camiseta do YouTube. Porque parece pode não gostar da pessoa. Será que ele é gente fina? É, não, é porque é muito diverso, né? O AC/DC é mais radical, mas o U2 é mais pop, então tu pode ver de todos os tipos. Que gosta de U2, e aí tu olha e pensa, pá, será que é idiota como eu? Acho que não. Maurício Amaral. Sim! Sex symbol da sala. Meu Deus do céu. Todas as meninas eram apaixonadas por ele. Era o Neilinha, garoto indefinido que sentava no canto, além de lindo, era inteligente. E realmente o desejo de todas as meninas. E aí, Maurício? Não, é verdade, cara. Sentava onde? Tudo verdade, meio... Maurício. Maurício, meio pro fundo. Tu pegou tanta mulher quando estudava, que tu fez 10 anos de faculdade, só pra ficar pegando as mulheres. Tava pegando as caloras. Cara, isso é uma mentira. E aí, Maurício? Mas inteligente... Pra burro não sirvo. Tá. Beleza. Não sentava no canto. Que nota tu dá pra tua... O que era mais duro, Maurício? A carteira que sentava ou a tua barriguinha de tanquinho? É uma terceira opção. O quadro negro. Maurício, que nota tu dá pro passado que ele viu em ti aqui? 6,5. 6,5, tá bom. Mr. P. Andava com a sua turma de roqueiros poetas, sempre eram suspeitos de pichar o muro na escola. Era assim! Por causa da sua aparência punk, era o mais inteligente da sala. 100% errado. Renato Russo. Era o Renato Russo do colégio. 100% errado. Eu quero saber como é que tu era, vai. 100% errado. Eu não andava com ninguém que era roqueiro poeta. Tu andava com quem? Eu não era suspeito de pichar o muro da escola. Tá, fala eu não que tinha tu aparência era. Punk e eu não era o mais inteligente. Que tu era? Que tu era? Bem assim, simples. Vai. Eu era o bobalhão da turma. O palhaço da turma, que fazia todo mundo rir, o cara que estava sempre orando lá na frente, né? Tinha que ler alguma coisa, era eu. À disposição, orando de orador. É, de orador. De oração, de oratória. Tá oratória. É, vai ler um texto em voz alta. Chama lá, vai. Já tinha essa voz sempre. Esse vozeirão aí? Não sei. Se o boado, o pico não saiu da barra. Boa! Temos o áudio do cara batendo, dando palmada no Mr. P. Da metade pro fundo, normalmente as primeiras palavras do pico. Gugu dadá. Você tava no canto lá, era estudo à distância, ficava viajando, não entendia muito bem, não dava muita bola, chegava normalmente atrasado. Rodou, P? Rodei uma vez no terceiro ano, que hoje é ensino médio. Lá no último? No último. Nunca passei por média. Sempre fiquei em exame, recuperação de antes tudo. Antes do vestibular. Vestibular? Antes do vestibular. Rodou no último antes. Ah, sim. Isso aí. Então não e não era de andar de camiseta preta, não era de andar com banda, não era roqueiro, não era... guri normal. Gostava de Calypso, Ivete Sangalo. Normal. Não, não, não chegava tanto, mas eu sempre gostei de música pop, tanto é que eu ouvi Atlântida. Quando é que tu te estragou, Pia? Era um cara legal. Era um cara legal no colégio. O que aconteceu? Onde é que o caminho... Onde é que foi que tu te estragou, cara? Qual foi o trevo? Alguma decepção amorosa. Foi ali pelos 20 anos de idade. Agora tu vai ver, vou trabalhar no rádio. Alguma doença. Agora tu vai ver. Eu comecei a me estragar quando eu saí do colégio. Foi verdade. Depois que eu completei 18, cara, deu um tilt na cabeça. Aí eu comecei a virar um cara que se vestia de preto. Usava uns cabelos malucos, uns cintos, uns troços. Mas agora me ocorreu que talvez a tua voz seja uma das coisas boas que o cigarro trouxe pro mundo, né? É mesmo, quando é que a tua voz já era grave, cara? Quando tu mudou de voz, já era grave? É, não, isso aí já vem, não é? As pessoas só falam mal do cigarro, mulher coisas boas ninguém fala. Não, mulher é que fica com a voz grossa por causa do cigarro, rouca. Sim. É que o homem é difícil notar. Na sua família tem mais alguém com voz grave, assim? Sim, a família toda. A família toda tem a voz grave. E todos fumantes. Não. Vamos lá. Potter. Eu. Jogava bola. Garoto de tetinha que azarava todas as meninas. Bah, começou muito errado. Eu era esquelético. Nem tinha tetinha, nem pegava ninguém. Esquelético. Errou mais ou menos. Azarava todas as meninas, não sei. Mais ou menos. É aquilo que eu tô falando. Nos veem hoje e nos projetam pro passado como se a gente fosse uma miniatura do que é hoje. Eu continuo sendo uma miniatura. Contava piada na hora errada. O Potter nunca contou piada. Nunca contei piada. Fui forçado pelo Maurício Amaral. Era o terror dos professores. Não. Era bom aluno, não era? Sentava quase na frente, na segunda carteira. Bom aluno. Sempre passei pro médio. Bah, espetacular, aí, aluno. Que orgulho, pra mim é um cara que passa... Sério. Pra mim quem passa pro médio é um gênio, cara. Nunca consegui entender isso. Mas é verdade. Não, eu tinha ciúme de um colega meu. Passa por média, que é média, na real. Papá, pra mim é gênio. Eu nunca passei. É que eu vejo. Tinha um cara que sentava do meu lado, Paulinho, que ele desenhava muito. Ele fazia revista em quadrinho, de tão bem que ele desenhava. Assim, ele não queria saber nada do colégio. Ele ia obrigado pro colégio. Aí entregava um trabalho, prova, por exemplo. Entregava a prova, ele pegava, olhava a prova, botava o nome dele. Levantava arrogantemente. Entregava o professor e saía. Ele não tirava zero. Cara, incrível, ele não queria nada. Isso é comportamento de gênio, cara. Entendeu? O cara que inventou a Polaroid, a máquina Polaroid, inventou um monte de outras coisas também. E ele sabia tudo, cara. Era exatamente assim. Ia pra faculdade, ia pra Harvard, e chegava os exames, ele olhava. No momento que ele descobria como solucionar a questão, ele não se dava o trabalho de escrever. Mas eu acho que não, Bernardo. Porque gênio é o cara... Mas o gênio é meio maluco. Mas o gênio é maluco. Todos os gênios eles têm os comportamentos mais diversos possíveis. Todos eles não são todos. Mas para um pouquinho. Grandes empresários, grandes talentos também são geniais de outra forma. Entende? A interpretação do que é o gênio, porque isso a gente corre o risco de daqui a pouco ver uma outra pessoa tendo esse comportamento e aí já começar deve a achar ter um monte de ouvinte imbecil assim, que não é gênio. Não tem nada a ver. Porque gênio é uma pessoa que está muito acima da média, da maioria, em alguma coisa, alguma área que a maioria não domina. Que geralmente o gênero não gosta da sociedade. Ele olha aquilo e fala assim: não, isso não cabe a mim. Então ele enfrenta, entendeu? O gênio. Mas não quer dizer você aí, matão de aula, vagabundo do colégio que rodou de ano esse ano. Vagabundo. Tu não é o Einstein. Vai ter que estudar, senão tu tá ferrado. Eu quando passei no vestibular, muitos dos meus amigos que ficavam jogando truco durante o cursinho me perguntaram: ah, como tu passou? Eu falei: eu não jogava truco. Tava estudando. Isso aí. Vamos seguir no Potter? Vamos. O Potter era o terror dos professores, de acordo com ele. Não, também não. Saía dando moche por aí. Encoxava a dona Maristela no tanque da escola. Não, é minha avó que coxava. Sempre ficava em recuperação, mas passava de ano no conselho. Esse era eu, ó. Eu tô te falando. Conselho. Eu passava no conselho de classe. E o Potter passava por média. Não, eu uma semana antes já tava liberado. Eu só rodei em ética e fui mandado pro conselho de classe em religião. Não, eu fui pro conselho uma vez só porque eu tava correndo no corredor, a mulher me atacou, eu disse pra ela: professora, corredor. O nome já diz, corredor é pra correr. Teve uma vez. Tinha umas coisas de moleque, eu já contei, mas só tava eu, Nego Mauro, lá e tinha uma cadeira de rodas no colégio. Nego Mauro é da marca Manca. Não, é outro. Ah, é outro. Nego Nelson. E aí eu sentei na cadeira de rodas e o Mauro, nós fizemos na sala dos professores, circuito oval de Indianápolis. Claro. Legal. Sabe, assim, o Nego Mauro me empurrando, depois empurrava o Nego Mauro, depois chegou o professor de físico, Marcelo, de educação física, olhou assim pra gente brincando com uma cadeira de rodas assim, e aí falou assim, frase inesquecível: por que vocês não brincam com as bolas dos pais? Vocês... Nunca mais fez isso, né? Nunca mais brinquei com os... Não queremos repetir, professor. Ah, brinquei com as bolas do teu pai. Falou assim. Potter. Fui pra casa, que lá. O meu tio fala mesmo. Não, ele errou tudo aqui. Errou completamente. 100%. É, tá. 100%. Ele tá numa média de 5 com o KG, 5 tá, com o Maurício, 6,5 com o Maurício. Pra mim, 0 pra ti. Faltou me botar no jogo de futebol, né? Mais. O teu. O Porã tá de férias, vamos deixar de fora. Ah, então vamos no Piangers direto, né? O Neto também ele não traz aqui. Piangers, sofria bullying por ser albino e ruivo. Mais ou menos. Mas com o passar do tempo, superou. Não, não superou ainda. Não superou ainda. Superei. Ele tá a caminho, ele tá a caminho. A cada 10 palavras que falava... O pai dele vai falar, vai, Cassiano. Vamos ver se fecha tu, se tu que... Cara, deixa eu analisar bem. O meu pai me abandonou há anos, pô. Não, cara... Voltou tu, agora. Eu te dei asas para voar. Aí já podendo voar, não precisa mais de mim. A cada 10 palavras que o Piantes falava, 9 eram piadas. Gostava de imitar personagens, mas parou por um tempo, pois o amiguinho Porão imitava muito. Era inteligente, apesar de não aparecer. Sempre foi inteligente, aí, cara. Puxou a mãe dele. Cinco. Não. Sofria bullying ou não? Não, eu fazia bullying, né? Tu era o praticante. Tu era o verbo ativo. Era carinhosamente... O bulinador. O bulinador. Eu também fazia uns bullying de vez em quando. Ah, mas era mais por diversão, entendeu? Era tá, mas não, era pra, não era pra não, não era pra diversão. Mas pergunta, não, uma pergunta... não era bater, não era não, bater não. Em ninguém, entendeu? Mas era tirar onda com. Mas uma pergunta comportamental. Né? Tu não fazia pra não sofrer? Como receio de sofrer, tu já corria na frente não, e já atacava? Eu andava com os caras que eram piadistas, entendeu? Andava com os piadistas, os caras tiravam onda de todo mundo. E aí tu então tava. Eu tava no. Tava ele no já tinha o calabullying. Você foi gozado. Mas sim. Acertou que era inteligente aqui, né, ô Piange? Ah, isso sem dúvida. Quem foi, né, que mandou essa brilhante participação, Piange? Quem foi? O William de Blumenau, que William! Acertou. O Fetter, ele mandou também, mas o Fetter e o Porã estão de férias, nós vamos ganhar. A gente não sabe, né? Quatro dias. Nós sabe. Já vamos pros classificados do Pretinho. É impressionante. Melhor fase o colégio. Classificados do Pretinho. Meu nome é Jonathan, tô aqui para anunciar o meu querido Uno Fire 2003 1.0. Ele é branco, possui travas elétricas, alarme, dois pneus praticamente novos, documentos em dia, chaves reserva e manuais do proprietário. 58 mil quilômetros originais, tá super inteiro, faz de 14 a 15 quilômetros por litro na cidade. Nossa senhora, quem já teve um Uno Fire sabe da economia que o mesmo faz. O Uno tá enlajado no Rio Grande do Sul, e o Jonathan tá pedindo 13.500 à vista. 10 pau ele fecha, né, mano? Contato pelo e-mail, Almir, venounofire@gmail.com. Dizem que é o melhor carro do mundo, né? O Uno Fire branco, foi né? Eleito, foi eleito, o melhor carro do mundo, sim. Pela revista alemã. A segunda, qual é o nome da revista alemã, tu lembra? Revista alemã em alemão, né? Schopenhausen. Segunda oferta aqui, ó. Por motivo de saúde na família, preciso vender o meu carro. É um Ford Ka Image GL 1.0, ano 99. Tem som, tem trava elétrica, tem ar, tem direção hidráulica com i. Que importa? Quatro pneus novos e 60 mil quilômetros rodados. Pra ficar 100%, só falta dar um retoque na lata. E pagar o IPVA 2011. R$2.000. Retoque da lata. O carro tem preço de mercado de 13.500. E o nosso ouvinte aqui tá pedindo 9.900. 10 pau, né? Mais um retoquezinho na lata e o IPVA 2011 chega quase 13. Mais informações, fabioquintino@hotmail.com. Feitou. fabioquintino@hotmail.com. E aí, Almir? Vais querer? Ó, tua oferta, é o seguinte, você ó, claro. Todos sabemos que ser bilíngue nos dias de hoje conta muito ponto no currículo. Bilíngue, tá lendo, Almir? Tô lendo aqui, ó, o que a gente fez, o flyer, né? O Fetter deixou pra ele. Cadê teu... De idiomas. O Fetter? É. Saiu com a família, né? Ah, é. Tu sabe pra onde é que foi. E como é que tá o Fetter Day? Foi. O Fetter Day tá tudo preparado, né? Tudo preparado. Fetter Day tá tudo certo, tá tudo combinado. E o ano novo vai passar junto? Vai ter W. Tá bom. Então eu vou. O W tá em todas. Tá em todas. O inglês já tá mais do que manjado. É, vamos aprender a falar alemão. Espanhol já tá manjado. Tá. Alemão é uma língua que vai morrer. Vai morrer. Pois o curso de idiomas Almir Language traz até você. Aprenda a falar inglês, alemão, japonês, francês e espanhol de forma simples. Na linguagem do sul do mundo. Exatamente. Aprende tudo isso de uma só vez. A só linguagem no... de sinais internacional. Demais, hein? Só na Almi Language. Aprenda a falar language? Inglês de surdo mudo, gente. Você vai poder falar com surdo mudo. Conversar com ele. Olha, cara. É o olha, Miguel, eu não sei como é que eu me surpreendo contigo ainda. É, não dá pra ser. Tamanho mais de um ano eu já faço isso aqui, tô cansado já, cara. Queria mudar minha participação no programa. Vamos falar com o Fetter sobre isso. Vamos. Assim que ele voltar. Vamos ligar pra ele agora. Vinte amanhã às duas, vamos ligar pro Fetter. Amanhã. Amanhã sexta. Que a gente já volta com o Pretinho. Fica aí. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. Tamo de volta com o Pretinho Básico, são 18 para as duas. Não esqueça de votar no Prêmio Pretinho 2011. Acesse o blog do Pretinho e ajude a gente a escolher os destaques desse ano que está se acabando, se Neto Fagundes. Só se fala em outra coisa. Não, meu Deus do céu. É a mesma coisa que antes, aquela. Qual? Mais ou menos a mesma coisa. Se você não votou, vá lá e vote. Prêmio Pretinho 2011, a última semana pra quase votar. 50 mil votos. É, cara, no último. Qual votação nacional de site tem isso? Eu te pergunto. Isso. Qual, doutor Alceu? Qual votação, doutor Alceu? Agora no Pretinho. Fala daí, doutor Alceu. Tá tudo bem com o senhor, né? Tudo certo? Tá tudo na tua hoje, hein? Mete a boca. Doutor Pasolini, não tá acontecendo nada no futebol. O troço tá mais parado que olhar de santo, né? Credo, ninguém compra ninguém. O Mr. P vem com umas notícias que Deus o livre. Meio louca, né? Mas enfim. Só saiu quer dar notícia, Mr. P. Tá chegando aí o Leléu, né? Não, é o Grêmio. Apenas há uma especulação de que o Daniel Carvalho não renova com o Atlético Mineiro e o Grêmio entra como interessado. Mas o Leléu tá confirmado já pro Grêmio. Leléu é o Léo Gago. Leléu Gagago. E o Kleber vai pro Vasco lá, ô D'Alessandro? Não sei lá. O Kleber não ia ficar, cara. Tá indo pro Vasco amanhã. Não, vai ficar o Kleber. Mas cara, eu faço o que eu quero, cara. O que tu tá fazendo agora, cara? Tá dando tiro nos dedos das mulheres do cara. Não, não, mas tão falando do Kleber, não de ti. Sim, vai ficar. Isso é o que eu queria saber. Então, o doutor D'Alessandro diz que vai ficar, é porque vai ficar. Vai ficar, vai chegar mais um zagueiro aí também. Ô, Dali! Sim! Vai, Amé! Não vou, cara! Não vou, tô fazendo psicólogo agora esse ano, cara. Vou ficar bem tranquilo. Tá fazendo o quê, Dali? Psicólogo! Ele fala que nem o Potter, né? Psicólogo! Muita influência, tem muita influência. Eu gosto muito do Conta, do Potter, cara. De quem? Do quê? Do Potter? Do Potter? Acho que, o D'Alessandro, acha que o Potter se comporta bem? Você pode dar uma grande figura, cara. Fala com o Castelhano. Não é uma boa ideia perguntar. Cara, que felicidade, né, cara? Quando tem mais de um argentino, cara, é uma... Fala com ele. Quando eles falam, vem cá, é muito rápido. Tô recebendo ligação do Henrico. Ô, Henrico. Alô, Henrico. Henrico. Como é que tá, Henrico? É... Alessandro? Sim, rapá. Ah, que pena da patizinha da cabine. Vem cá, vem cá. Posso sair? Eu não o Kleber. E o Kleber? Não, tá louco. Então você de cabelo, porque eu não vou falar, não? Dá uma dica de turismo na Argentina aí, Henrico. No turismo? Turina de Jean Jurerê, cadê assim? Já em Jurerê, quanto tempo você vai ganhar a sua bonita? Tá bom, Henrico, obrigado. Doutor Alceu, faça alguma coisa, doutor Alceu. Mas deixa os gringos, invade o programa aí, doutor Maurício. Não tem o que bater. Os castelheiros tudo junto, não. Não tem notícia de futebol. Tá, vamos contar piada então, mas vai. Vamos contar piada. Piada do Potter. Apoio. Indústrias de bebidas Zito. Aproveite a promoção e leve um esquisito. Ei, consciência, ontem fiz exames. Hã? Acorda, consciência. Acorda, consciência. Tô dormindo, consciência. Tu não tá me utilizando muito ultimamente, né? Então aí a gente dá uma relaxada. É que como eu tava dizendo, ontem me vi obrigado a fazer exames parasitológicos. Mas comumente conhecido como fezes. Onde é que tu tava, consciência? Ah, cagou no pote. Pois é, como tu sabe, né? Ou deveria saber, eu tô fazendo uma bateria de exames pra ver se tem alguma coisa errada comigo. eu e a patroa estamos pensando em ter um neném e tal coisa, coisa e tal. É o Helipote. Então ela me obrigou a fazer essas coisas para que nada dê errado na bagaça, na fecundação, tô dizendo. Ah, se você tivesse me consultado, eu jamais permitiria. Deprimente. Ô, Consciência, comprei até uma camisa nova, Consciência, para entregar a coleta no laboratório e tal. E na recepção era uma mulher quem recolheu o pote? Era uma mulher e era uma gatinha. Lourinha, Consciência, olhos azuis, umas coxas. Como é que se fala? Uns seios grandes, fartos. E adivinha? Depois descobri que estudei com ela no primário. Lembra? A gostosa, aquela Juliana. Ah, que cena, logo a Juliana. E toda a Juliana é gostosa, né, Consciência? A mulher mais bonita da turma, deprimente. Onde tá o teu fundo? Aqui. A mina consultando a papelada, atualizando a minha ficha, e eu lá, olhando pros decotes dela, com aquele ar blasé, segurando aquele copinho morno. Na mão. Copinho morno, cheio de merda. Tu deveria me utilizar mais, tchê. Tu era afim dessa guria, né? Não, eu e todo o colégio era. E pra coletar, como é que tu conseguiu essa façanha? Cara, essa foi a pior parte. Eles te entregam um potinho, mais uma pazinha de plástico, tipo aquela de tomar sorvete. Aí se o soreto não couber no tubo... Não, resta outra saída. Tu tem que dar uma catada com a pá mesmo. Isso me fez travar completamente por uns 3 dias. Eu simplesmente não conseguia fazer. Ah, mas por que tu não tomou um laxante? Tá louco? Até pensei em gastar um pedaço de merda de cachorro na rua só pra desbaratinar ali, né? Dar uma sacaneada. Boa. Mas aí os caras do laboratório iriam pensar: não, esse cara aí rói osso e come mato. Ah, e o vai pra lua, né? Deprimente. Mas aí, como é que tu fez então? Providência divina, meu caro. Por um desses milagres da mãe natureza, quando veio o bostalhão, saiu do tamanho certinho do pinico. Foi lindo, pura sorte, acertei uma cesta de 3 pontos de primeira. Chuapa. Olha. Eu fiz semana... Que bonito, né? Para o horário é muito bom, né? Em outubro. Outubro eu tive que... E aí, você passou ou rodou no exame de fezes? Não, passei. Ah, que bom. Passei, mas é difícil, pegou a segunda, né, época. Cara. É um pedaço, né? Vai daí, nego velho. O nego velho chegou no compadre e falou: sai aqui, compadre. Tô com um problemão. Vixe. Mas qual é o problema, compadre? Eu posso te ajudar? Olha, tu sabe, é que eu briguei com a minha sogra. E ela falou que vai ficar 90 dias sem falar comigo. Ué, compadre, mas isso não é bom isso aí? É, bom é, compadre, mas o problema é que hoje tá completando 90 dias. Mandar um abraço pra todo o CTG lá de Guaporé. Nós tava lá no Natal Dourado com os Fagundes lá, que tive vendo o show deles. Eu vim com o show dos meninos. É bom. Gostei, né, muito neto, sabe? Meio feminino. Gente boa. Um abraço também pra Dom Pedrito, que não tem sinal da trancha, mas as pessoas conhecem o Paritim Básico. Passei o Natal lá em Dom Pedrito, na Tia Vera, com toda a família. Beijão pra toda a família e pra Dom Pedrito, que gosta do Pretinho Básico, que conhece internet. O Pretinho pela internet. Como também então, vou mandar um abraço também pra Cotiporão, Humberto, Fábio, Ivi e toda a turma, onde tive lá na sexta-feira. Tava espetacular, uma casa linda. Texas Pub, uma cidade muito aconchegante também. A estradinha que chega em Cotiporão é maravilhosa. Vou mandar um abraço pro nosso querido Mauro Cupim também. Provavelmente estava contigo lá na sexta-feira. Tava. Feliz Natal, Mauro Cupim. Mauro Cupim, que vai estar com o Pretinho Básico sexta-feira em Shangri-La. Tem o pré-reveillon de Shangri-La com a balada do Pretinho dobrado. Nessa sexta-feira, a partir das 10 da noite. Choque. Acho que é 10 da noite que começa a função lá em Shangri-La. A gente vai avisar durante a semana direitinho. Então, sexta-feira, pré-reveillon de Shangri-La com o Pretinho Básico. O brabo que o cachê dobrado é na data, né, cara? Nós pegamos na Vera. E aí não é desconto. Aí é reduzido. Vai daí, Bartolomeu. Quem quer? No tribunal, o juiz entrevista o casal quer se divorciar. Por que o senhor quer o divórcio? Sua excelência, a minha mulher é preguiçosa, péssima dona de casa, relaxada. E além do mais, eu tô farto de chegar em casa e ver a nossa cama cheia de parasitas. Isso não me parece ser um motivo suficiente pro divórcio. Bom. E a senhora? O que a senhora tem a dizer? Meu marido é um ordinário. O senhor não ouviu como ele chamou os seus amigos? Os amigos dele, ele chama de parasitas. Vai longe o casal. Vai longe o casal. E aí, Cajé? Harmonia. Tudo bem? Tudo. Como se divertir um pouco mais em um motel. Você que vai passar a tarde aí no motelzinho e tal. Pode fazer, Potter. Bater na porta da suíte ao lado e perguntar se foi ali que pediram bacalhau. Ah, sempre pedindo bacalhau. Porque o cheiro tá forte. Chamar uma garçonete e atender a porta peladão. Isso é legal, isso eu acho legal, porque e... é tranquilo, né? Não faz uma latinha de refri, né? Eu não sei, mas eu não vou me montar, mas me disseram que eles entregam as coisas tudo e você nem vê a camareira. Né? Ah, é? Garçonete. Assim, é uma mesmo? Pena, né? Uma pena. Mas ela te vê pelos vídeos. Os profissionais do setor de hotelaria que trabalham lá. Um amigo meu que se garantia tanto que ele foi sozinho no motel, pediu uma comida e aí ficou com a camareira. Ele é galo. Levar um megafone e gritar da sua janela: Rosânia, sua cachorra ordinária! Eu sei que tu tá aí! Eu sei que tu tá aqui! É legal usar um nome mais comum, então. De Carolina! Isso! E aí, umas quatro loucas pulando da janela. Caraca, sempre tem uma Carol no motel! Agora tem uma Carol no motel! Agora tem, é. Qual é o nome da mãe, Maurício? Carol. Ficar de pé na portaria do motel dando oi pros carros que entram. Opa, olá, pode passar. Promoção de fim de ano. Aí, hein, querido, vai pegar gente. Sabe uma coisa boa, motel também? Fazer aqueles carros de homenagem no motel, sabe? Ah, isso é uma boca. Telemensagem, Luciano Potter, parabéns. Parabéns, Osvaldo. E muito cuidado quando o cara leva a própria esposa no motel também. Tem cara que leva a própria esposa pra comemorar. Cara que leva a esposa, pra comemorar. Cara, é muita loucura. Tem uma história do cara que levou pra comemorar os 10 anos. Pra que levar a mulher da cama? O ruim é ser recepcionista. Ô, seu Osvaldo, de novo. Hoje trouxe uma bem feia, hein? Tem motel que oferece plano de fidelidade. Fidelidade, cara. Não, olha a situação. O cara tá saindo do motel. É plano de infidelidade. O cara tá saindo do motel com uma mulher, né? Aí cartão chega lá, infidelidade. Aí o cara dá o cartão e completa, a mulher fala: parabéns, seu Luciano, você completou 10 vezes no último mês. Sabe aí, pode dar. É cartão óbvio, de né, infidelidade. Mulher, pode ser uma que tu levou a primeira vez, ela vai olhar assim: quer dizer que tu foi 9 vezes no motel antes de hoje com outras mulheres. O cara foi comemorar 10 anos com a mulher dele no motel e na saída do motel. 10 é uma ideia de Jerico. Não, mas tu pode dizer pra ela: imagina, já faz 9 vezes que eu vim aqui ajeitar tudo pra nós, amor. Contigo. Ajeitei o quarto, tô decorando tudo. Não, o cara foi comemorar 10 anos, na saída o cara cobrou o quarto e uma toalha. E o cara: não, para aí. Era uma toalha? Uma toalha? E o cara disse: é, uma toalha. Aí ele volta lá no carro e perguntou pra mulher: vem cá, tu pegou uma toalha, cara? Ah, desculpa, querida, era pra comemorar esses 10 anos nossos, né? Pra registrar essa nossa vinda no motel. Aí o cara voltou lá: não, tá, vou fechar aí, pago o quarto e vou pagar a toalha também. Aí o cara fechando a conta: vagabundo é foda, né, doutor? Muito bom, cara. Vagabundo é foda. Leva as toalhas. E era mulher do cara, meu. Que bosta, meu. Tem um amigo meu que uma vez levou uma mulher também. E aí no motel tem aquele. O carro e foi, nada vai ser mais de grande. É melhor, não vou contar. Não, tem um amigo meu que levou uma mulher uma vez. E aí, dentro dos quase motéis, tem alguns quase motel que tem aqueles brinquedos eróticos, né? Brinquedos eróticos, brinquedos, né? E aí a menina. Da estrela. O cara chegou, foi tomar banho, a mulher abriu todos os brinquedos. O cara gastou 250 reais. E brinquedo, tirou todos os plásticos. Acabou um pacotinho de brinquedo. E não usou nada, né? Não usou nada, mas teve que levar. Diz que saiu no quarto até a mulher cheia, abraçada os brinquedos. O quarto deu 40 reais e os brinquedinhos, eu aqui 255. Deixa que eles pilem. Como se divertir um pouco mais em um motel? Como, cara? Perguntaram ao segurança do motel se ele por acaso ia mexer. E o tapão? Interfonar pra cozinha pedindo um peru e dois ovos. E ligar pra recepção pedindo uma bomba de encher pneu, porque a sua companhia tá vazando. Um amigo meu também foi pro motel e acabou a gasolina na hora que ele entrou na garagem do hotel. Aí sai a pé, pega um saquinho. Né? Vai até o posto. Tem um posto, traz, entra, bate na portinha do motel, entra pela porta. E a guria ali na janelinha. Olhando. Não, o pior é o louco cornetando. Ele descobriu que tinha acabado a gasolina, que ele vai ligar, né? Ainda bem, né? Bom, foi na volta. Ele esvaziou então. O saco depois da saída. É, porque tudo que o cara quer é sair correndo. Coincidentemente, nesse final de semana na estrada. Tu foi no motel? Eu e o Mauro Cupim, nós passamos motel? No motel? Dormindo no motel. Passamos na frente do motel na aí, estrada. Cupim, aí Cupim pegou gente. Às 11 da manhã, ele tava saindo um casalzinho de bicicleta. Mas a tá louco, velho. Os dois numa bicicleta? Claro, ela na caravana. Ela de lado. Ela na barra forte e sentadinha de lado. Clássico, rapaz. Crente senta assim na bicicleta. Claro. Imagina a paixão da louca. Saia comprida. Saia comprida, né? Ah, tá na hora de ouvir o tema de fim de ano aqui do É, isso aí, desculpa. Tá na hora de ouvir o trote do Geiso, tá na hora de acabar o pretinho. Até aqui, Coca-Cola, torcer a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. A gente tem um compromisso muito importante agora, que é a inauguração do novo estacionamento. Vamos gravar, vamos fazer filme. Final de ano, aquele espírito bonito invade nossos corações. E essa aqui vai pra todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto! É a Rede Brasil Sul de comunicação. Essa constelação. Anthony se aposentou, mas a Cristina tá no J. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Já derrocha e Galco Paza e o Batista que desmaiou. Imagina o Batista. Gente, amiga. Assim como é nosso presidente, salve grande Nelson. Muito obrigado. Vilma, página 3, Laine Valgas, Camille Reis, Miguel Livramento, baby. Somos todos uma grande família, uma empresa preocupada com o social. Família, uma empresa preocupada. preocupada com o social e visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não esqueça, craque, nem pensar. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geisel quer comprar jogos que não existem para PlayStation. Boa tarde. Ah, aqui é o Geisel, tá lá, né? Vocês vendem os joguinhos dos PlayStations? Oi? Vocês vendem os joguinhos de PlayStations? Senhor, não estou entendendo. Não quero saber se vocês vendem os jogos dos PlayStations, videogame. Ah, o PlayStation, certo. Sim. Vocês vendem os joguinhos? Nós vendemos os jogos para PlayStation. Cê. Não, eu queria saber se vocês têm o Foo Fighters Zones, meu. Qual o jogo? O Foo Fighters Zones. Foo Fighters? Foo Fighters Zone, sei lá, tem que ser o Zone. Zone? Zone, é assim, meu. Certo. Tem o jogo, meu? Tem um jogo. É só o senhor comprar pelo site ou através das nossas lojas físicas. Mas é o Zone? Sim. Quanto é que tá, meu, aí? R$100. Não, meu, não pode ser. A gente encontrou aqui na Sertório por R$13,50. Então, mas acho que tá meio caro, meu. Cada só deixa eu ver pra ele perguntar de novo o que ele quer. Escolhe logo, meu. Que merda isso aí, meu. Você quer sempre enrolando, meu. Os caras, a mulher tá esperando aqui na linha, aqui, meu. Nós estamos... Alô? Oi. Ele disse que quer outra. Isso aí ele compra daí no acertório, meu. O que mais que tem de jogo, meu? Tudo bem, então. Tem o Smack in the House. Smack in the House? Schumacher in the House. Schumacher? Não é Schumacher. É Schumacher in the House. Sim. Não, esse jogo não encontrei. Não achou, meu? Não. Que saco, sarampo, meu. Tá, mas escolhe o que existe, nada, não aguento mais, meu. Evens in the Dark. Não tem, senhor. Esse procedimento nós não fazemos. A gente só faz o atendimento ao cliente. Não, mas os Evens in the Dark tem que ter, meu. Comprar os jogos é somente pelo site ou através do televenda. Só o último, então. Só porque... Qual é aquele lá mesmo? Assassines. Certo, esse item não tô encontrando, não. Também não tem, meu. Ai, meu, você é só tá, então deixa. No site. Só... Tu paga da lava, não aceita nada, meu. Então tá, deixa que eu vou dar qualquer coisa aqui pra eles. Falou. Obrigada, pro senhor também. É nóis.